E aí, vamos fritar bolinho? Vamos! Vamos! Aqui é o Elton, eu já conjuguei. Aqui é o Elton, eu já joguei. Porra! Aqui é o Elton e eu já joguei compasso. Aqui é o Caliel e eu tinha medo de escuro. Aqui é o Mondango e eu não tive infância, então eu não tive terror. Aqui é o Sonderman e eu tenho um cagaço do Slender. Ah, meu celular, gente, calma aí. Puta que pariu. Peraí, tem um monte ligado? Que ele fala, puta que pariu. Bom, galera, hoje a gente tá aqui mais uma noite, dia de trabalho, e o tema desse podcast foi pelo motivo do Guilherme, que tá se cagando de medo, que nem o Mondrongo daquela vez. Os alienistas. Só que dessa vez vai ser mais divertido, porque é mais divertido o medo do Guilherme do que o do Mondrongo. É, pra quem não sabe, eu sou o Guilherme, eu uso o Sonderman como codinome, tá? É, ele é homossexual, não julguem por causa disso. Só rapidinho, assim, vai falar sobre o Slender pra nós, Guilherme, daqui a pouco. Mas eu fiquei sabendo que o Slender, ele sequestra as criancinhas, né? Sim, mais ou menos isso. Tu já sonhou com o Slender, não já? Pô, cara, mais ou menos. Por quê? Ih, caralho. É, tipo, eu li também que quando a criança sonha com o Slender, quando a pessoa sonha com o Slender, é porque ela sempre sonha antes dele pegar. Não fala isso não, cara. Vocês estão me sacaneando, é verdade. Não, é verdade. Caralho, lacrimejou agora. Não, cara, se tu acredita no Slender, sei lá. Porra, cara, é uma vacila você falar isso, cara. Não era pra ter falado isso, tô falando sério. Guilherme, diz aí, o que você sabe do Slender? Olha, antes de mais nada, eu quero me pronunciar. Os meus amigos estão me assustando. E eu tô um pouco gripado se eu ficar tossindo, mas é demais. Então, o que eu sei sobre um pouco dele, do Slender? Assim, ai cara, tá tudo escuro aqui, eu tô falando sobre o Slender. Assim, ele é no jogo, ele é um cara, características de terno, né? Um cara alto, que os braços longos e pernas longas, cara pálida, totalmente branca, sem nenhum olho ou nariz, e vive na, e tá na floresta, porque assim, tu tá controlando uma garota, porque o Slender, sem falar que ele tem o poder de, né, tipo um poder de esticar os braços, né, as pernas, blá blá blá, tipo uma borracha do Quarteto Fantástico. Aí assim, ele, no jogo, ele, assim, você tem que correr dele, né. O jogo te assusta, mas o jogo é um jogo de terror. Então, dane-se. Vou falar da lenda mesmo na vida real. Ele não... Na vida real, ele... Sim. Na lenda, ele não tem esse poder de se esticar. Mas ele sequestra criancinha de menos de 7 anos, né? E ele não fica em nenhuma floresta, assim. Ele é um cara, né? Maníaco. Ou não, não sei. Ele tem prazer nisso. Que, não sou festinha de crianças, ele geralmente ficava de longe observando as criancinhas de longe, né? Pra não dar na cara, né? E isso já dá um assusto, já assusta, né? E às vezes você vai numa festinha de criança, né? Nem que seja sua prima, sua irmã ou blá blá blá. Aí quando você lê isso, já fica atento, porque na lenda ele ficava de longe observando. E assim, no jogo, quando ele pegava menos de 7 anos, ele tirava a alma e sumia com o corpo. Se fosse mais de 7 anos, ele matava. Se não me engano, ele jogava no vulcão, ou sei lá, matava. Na vida real, não sei o que ele faz com as crianças, e muito menos com os maiores de idade. Mas a lenda é baseada em alguma lenda que realmente existiu? É, tipo, pelo que eu vi, existem relatos de pessoas que já viram, dizem que viram um Slender, e dizem assim, ele só aparece à noite, e geralmente perto de florestas ou lagos, e aconteceu já dele aparecer em fotos das crianças. Ai, que caraca. Que desapareceram depois. Dizem também que é, esse mesmo lance aí de se a criança sonhou com o Slender, as crianças que foram roubadas que foram sequestradas tinham sonhado com o Slender antes de serem. Cara, isso é uma sacanagem você continuar falando isso, cara. Mas o Slender, ele já era conhecido antes do jogo ou depois do jogo que criou? Era. O jogo foi criado em cima da lenda. Cara, é sério, cara. Pra quem não sabe, eu sonhei, eu tive um sonho, né? Um pesadelo. E aí eles me contaram, me deram a informação de que quem era raptado tinha um sonho antes. A gente falou isso gravando, cara. Não, falou não. Falamos, cara. Falou? Tipo, eu acho que eu já vi essas fotos de sem o Slender. Eu acho que botaram o Slender nessas fotos. E, cara, tu sonhou com ele. Tu sabe por que tu sonhou com ele, né? Porque tu fica jogando essa merda direto e ficou na tua cabeça. É, e tu já fica com medo. Exatamente, por isso. Mas aí vocês me falaram isso e cagar assim, né? Pequenininho, tá bom. Um matagão atrás da minha casa, né? Vocês sabem. Tipo, dizem que o Slender, ele geralmente vai atrás de quem tá procurando ele. Ou seja, se você ficar falando ou ficar... Ah, tá de sacanagem, né? Então vou mudar de assunto, porra. Se a vista começar a tremer assim... Não, porque no jogo não é a vista que treme, não. É aquela visão que você tem, é a câmera da garota. É a câmera que fica piscando, é mau contato na câmera. Tipo uma interferência, entendeu? Não é a vista. Vamos supor, se ele tivesse que aparecer aqui, o notebook ia começar a piscar. Cara, tem sorte que o teu monitor no CRT não tá chovendo. Porque o meu monitor, quando tá chovendo, tipo, cai raio aqui perto, ele dá aquela tremida. Porra, meu irmão. É um cagaço foda. Cara, não, tipo, a gente tá num nível tão foda aqui que me ligaram. Meu coração te parou. Porra, e eu que você. E eu que tive um sonho com esse cara aí. E vocês me falam essas merdas aí todas. Eu tô no meio da escuridão, sozinho. E tu me vem falando essas paradas aí. Não quer falar sobre outro, não? Eu tô gravando com a luz acesa, filho. Vocês dormem sozinho? É, eu durmo no meu quarto, sozinho. É, eu durmo no meu quarto também, sozinho. Ah. Caralho, meu celular recebeu mensagem. Tá toda hora. Mondrongo, tá de verdade, né? Mondrongo mandou uma mensagem, gente. A luz da minha sala aqui tá queimada. E você me mandou uma mensagem, cara. Ah, cara, pra acender o celular, aí vai ter um pouquinho de luz. Saco. Pô, homem do saco. Saco. Só do chat. Meu, tipo... Pior ser a mulher do saco. A mulher do saco me dá mais medo. Aí, ó. Caraca. O homem do saco é... Tipo, surgiu. Dizem que surgiu. Com as mães contando a história pros filhos. Eu sou o homem do saco, vocês são homem do saco. Homem do Saco é a historinha pra criança não fazer merda, né? Tu falava, ah, não faz merda, senão o Homem do Saco vai vir te pegar. Igual Chaves. Isso. Aí, só que já tem outras pessoas que dizem que era mendigo, que dizem que era... que era cigano, que era... que era um cara que não era... que você gostava de crianças. Aí, se estivesse fazendo merda. Mas por quê? Ele era a entidade que levava as crianças levadas. É, ou ele era um velho que queria levar a criança pra casa e fazer sabonete e botão com ela. Peraí, sabonete com a gordura e botão com os ossos, né? Provavelmente. Ah, tá, pensei que era alguma gíria de sacanagem. Sabonete e botão, pô? Fazer sabonete e botão. Botando sabonete e botão. Essa gíria não fez isso, não. Assim, é um velho que não tem muita coisa pra falar. É isso. É uma história pra criança não fazer merda. Sem falar, eu passei por essas historinhas aí de sabonete. Não, de sabonete botão não, de homem de saco. Cuidado, né? Que tu fala. Ele é o Batman das criancinhas. Batman? Batman? É, porque o Batman pune as pessoas grandes que fazem merda. O homem do saco pune as crianças que não fazem merda. Nada a ver, cara. Tem uma diferença aí, né, cara? Nada a ver mesmo. Que nada a ver? Caraca, cara, o Batman do bem. É, o homem do saco também. Se tu for olhar pro lado das mães. Mondrão, é. O Batman não fazia sabão e botão nos caras. Só com o Robin. É, o homem do saco só é um pouquinho no set de copo. Só com o Robin. O que mais? Que lendas? Vamos falar da loura do banheiro. Isso aí é sacanagem. Isso aí me dá cagaço. Eu nunca fiz isso. Ah, não, não, não, não, não. Eu não acredito. Não é Blood Mary, não, né? É. Puta. Cara, calma aí. Eu vou tirar a foto dela aqui que tá me dando maior medo. Ah! A loura do banheiro é uma das histórias que tem mais diversidade. Tá cremejando. Não acredito. Quando eu era pequeno, eu estudava... pequena na terceira, na segunda série, eu ouvi essa história. Na época que eu ouvi, tu tinha que dar 3 descargas e olhar pro espelho. A loura do banheiro ia aparecer no espelho. Mas ela fazia alguma coisa, ela te pegava, alguma parada assim, né? E ela te matava. Ah, caraca, cara, eu queria ir no banheiro com o dor apertado. Eu vou esperar um pouquinho. Mas assim, quando eu escutei isso, era na escola. Tipo, era só na escola. Aí eu só tinha medo dela na escola. Mas tem várias e várias outras tipos de histórias da mesma coisa e a mesma mulher, só que de vários modos diferentes. Tem a Blood Mary, que é o que tu falou. Se você falar 3 vezes Blood Mary na frente do espelho, no banheiro, ela aparece. Mas você tem que falar ou só imaginar essa palavra, essa frase? Não, tem que falar. Tem que falar. E tem que apagar a luz. Essa frase tá na minha cabeça. Que frase, cara? É um nome. Tem que apagar a luz, tipo, depois de falar. A gente fala numa atividade paranormal. É, eu sei. É. Ai, que cagaço. Eu tô com medo. Eu também tô, cara. Tá foda. Porra, a luz daqui tá queimada, cara. Aí, vamos virar 2 à noite, galera. A gente vai dormir no... Não, eu vou dormir no quartinho, junto com a vovó. É mesmo, eu vou dormir lá em cima também. Na casa das minas? Na casa das primas. Cara, pra que a gente foi gravar sobre isso de noite? Vocês dormem com alguma luz acesa, assim, abajur? Abajur, não. Alguma coisa, cara, acesa? Cara, eu não tenho abajur nem porra nenhuma. Eu vou dormir com a luz acesa. Eu vou dormir com tudo apagado, cara. Eu também. Eu vou dormir no chão com tudo apagado. Tá maluco, cara. Sou maluco. Na minha casa eu durmo com abajur. Daqui a pouco a gente vai falar do bicho papão. O bicho papão fica embaixo da cama, Guilherme. Cuidado. Ah. Sério? Pera aí. Eu vou dormir virado pra baixo de uma cama. É sacanagem, eu vou parar de gravar, eu já gravei minha parte. Tem a loura do banheiro, eu já tentei falar isso 3 vezes. É uma loura. Vai aparecer aí. Tu já falou 3 vezes? Fudeu. Eu não tô no banheiro, graças a Deus. Cara, não faz isso não, cara. Não faz isso não, cara. Porque eu tô com vontade de ir no banheiro, mas não quero ir. Cara, não faz isso, caralho. Eu tava sai de olho fechado. Eu tava com o olho fechado. Agora eu tive que abrir o olho e olhar pra porta. Eita. Caralho, não faz isso. Não faz isso, Mandrão, por favor. O quê? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo, cacete? Quer mudar já? Quer bicho papão? Como é que eu vou parar o que eu tô fazendo se eu não sei o que eu tô fazendo? Ela é uma loura. Que é toda machucada, toda cheia vocês de vocês não vão contar o que eu tô fazendo? E cheia de algodão. Tava assustando o Elton, cara. É, cara. Ah, e tá. Cheia de algodão. Pelo corpo, seria para, tipo, tampar o sangramento das feridas. E no nariz e nos ouvidos. Tipo, seria característica. Se tu vê uma mulher assim no banheiro, filho, corre. Porra, se eu entrar no meu banheiro e tiver uma mulher, eu já, porra. É, viado. Se tiver uma mulher, vai te assustar, né, bichão, né? Porra, uma mulher que eu não conheço no meu banheiro, cê, porra. Tudo de algodão. Aí é foda, aí tudo bem. Uma mulher de loura de algodão no banheiro. Agora o Mondrango, se vê uma mulher no banheiro, vai correr. No meu banheiro, uma pessoa que eu não conheço. Cara, pode ser. Ele vai ver, que nojo. Mãe. Você, mãe. Mãe. Mas tipo, é sério. Eu tô zoando aqui, mas se eu visse uma pessoa do nada no meu banheiro também, né, eu ia me cagar. Legal, tá tua mãe, tá, tem alguém da tua família no banheiro? Tu abre e toma um susto pensando que era. Moleque, eu tô muito apertado, mas eu não vou no banheiro agora. Eu tô apertado, tô me contorcendo aqui. Então, aí essa loura, ela te mata. Simplesmente te mata. Tem umas histórias que dizem que ela era uma professora que foi assassinada por alunos revoltados dentro do banheiro. Caralho. É. Isso é uma coisa punk. Porra, matar a professora? Caralho. Ué, hoje em dia tem gente. Eu já vi nego arriscar carro, furar pneu, tacar cadeira, mas matar? Não, agora, acho que ano passado, passava no jornal, um aluno deu um soco na professora. Na diretora, deu um soco na cara do diretor, um aluno aí. Porra. É, mas teve outro, deu um soco na professora, a professora foi com o olho roxo, o braço quebrado. Nossa. Ele meteu caralho a porrada nela. Um soco, ele quebrou o braço da professora? Um soco, ele quebrou o braço e o nariz dela. É o fim, é o fim. Isso aí foi é pra baixo. É o fim, é o poste mijando no cachorro. Tá tudo errado. Mas assim, tipo, aí dizem que ela pega os alunos, ela mata os alunos que estão no banheiro porque ela é revoltada com os caras que mataram ela. E tem outras histórias que dizem, ou que contam, é que foi uma aluna que matava a aula e foi assassinada dentro do banheiro por outros alunos que matavam a aula. Porra! Agora, ela mata os alunos que matam a aula no banheiro. Ah, então tá tipo, tranquilo, que matar, eu tô tá matando aula? Tô em casa, porra. É, dizem isso nas escolas. Tipo, na época que eu escutei, quando eu era pequeno, era um negócio da escola mesmo. Assim como o Homem do Saco é para as mães assustarem os filhos, a Blood Mary é para os diretores assustarem os alunos. Ah, isso daí também é só não matar aula no banheiro. É. Mas no filme Atividade Paranormal, a garota não tava matando aula, não, hein? É o que eu tô falando. Isso aí é uma história, é uma versão. A outra, filha, é a professora maníaca, matando todo mundo lá, cara. É por isso que eu não vou no banheiro na escola. É, não, tipo, tem uma última que eu sei que... Caraca. Você tem que dar de cara cinco vezes, chutar o vaso, virar rápido pro espelho. Porra! Às meia-noite. Ok. Porra, tu... Cara, tu vai tentar fazer isso, tu vai morrer, porque tu vai ter que pensar em alguma coisa e bater com a cabeça. Ó, tu vai quebrar o cano, quebrar um dedo. Tu vai estragar isso. Não, o pior é que, tipo, se tu não morrer, tu tá fudido. Porque vai vir um monte de gente, o que você retardado tá fazendo no banheiro? Tipo, eu... Deu 5 vezes, cara. Não vai entrar mais da putra. Vai estragar a descarga, vai machucar o pé, vai escorregar. Vai voltar pra sala todo molhado com aquela água de vaso, tá ligado? Mancando. Muda pro bicho papão. Muda pro bicho papão, por favor. Bicho papão. Bicho papão come as criancinhas? No sentido literal, não no sentido bíblico. Eu só lembro do Harry Potter. Que o bicho papão era um ser que tomava forma de alguma coisa que você tinha muito medo. Ah, eu lembro. Ficava dentro de um baú, né? É. Um armário, sei lá. Se você tivesse medo de cachorro, você transformava no cachorro. Entendi. Ah, será que o que atacou o Batman... Isso é do Harry Potter. Quando ele caiu lá no poço, foi um bicho-papão? Os morcegos? Não. O bicho-papão é um espantalho. Por quê? O espantalho do Batman. Que te dá aquela droga. Aí tu fica vendo coisa. É tipo isso. É, só que ele é um ser que se transforma. É, se for só uma droga que faz isso, as pessoas ficaram malucas por causa disso. Aí o Harry Potter imaginou aquele fantasma lá, né? Começou não. É. Ah, Dementador. Dementador, isso aí. Mas eu acho que na mitologia dele é isso mesmo também. É. É, tipo, que eu saiba, o bicho papão ele só vem se você tiver com medo dele. Eu vi um filme. Mas não tem como ter medo dele, porque se ele se transforma no que você tem medo. É. Não, esse é uma versão, isso é uma versão. Outra versão. É, eu gostei dessa versão. Eu também. Acaba aí, eu gostei dessa versão. Chega. Fica tem outra versão. Tem outra versão. Eu vi até no filme que eu não lembro o nome agora. É que tipo, o bicho papão só existia porque o pessoal tinha medo dele. A história do filme era tipo, um pai tava estudando sobre ele, um pai de uma garota. Aí o pai começou a ter medo dele. O bicho papão foi lá e matou o pai. Só que o pai falou pra garota, pra filha antes, que era por causa disso. A filha começou a ter medo do bicho papão. Aí começou a contar pra todo mundo achando que ela era maluca. Mas ela morreu, foi assassinada e a amiga dela viu o bicho papão matando ela. Aí começou a epidemia, todo mundo acreditando no bicho papão, aí fudeu tudo, a porra toda. E assim, ele matava e matava porque você tava com medo dele. Ele vinha te matar. Se você não tivesse medo dele, foda-se. Ah, que merda, hein? É, mas assim, acho que é melhor a primeira versão. Faz mais sentido. É, cara, é tipo, o bicho te mata porque tu tá com medo dele. Ué, é igual alguns animais. Alguns animais te atacam quando sentem que você tá com medo, tipo a cobra. Não, cara. Eu acho que é isso. Cachorro. Ela não te ataca quando... Não, cachorro não. Ela não te ataca quando você tá com medo, ela te ataca quando você chega perto. Não ataca não. Não, tipo, quando você faz alguma... É parada que, tipo... Ela se sente ameaçada. É, quando você tá com medo, você começa a fazer merda. É, exatamente. Começa a pisar nela. É, mata. É mais ou menos isso. Tipo o cachorro também é assim. Bicho papão não tem nada demais, só um monstrei. Caraca, acendeu uma luz aqui, eu tomei um susto. Puta merda. Jogo do compasso. Assim, eu não sei se eu brincava certo. Mas vamos, assim, quando eu brinquei, eu botei uma folha, botei umas letras em... Que barulho é esse? Hã? Eu não tô... Onde é esse barulho? Eu não tô ouvindo certo aqui. Tipo um caminhão passando, só que ele não para de passar. Não, é chuvisco. Foi falar de Slender pra quê? O jeito que eu brincava, que eu brinquei, eu botei um papel... Botei o compasso assim, aí eu segurei assim na ponta com o dedo e tipo que deixava ele girar sozinho, sabe? Não fazia muita força. Aí o equilíbrio dele fazia ele girar sozinho. Daí as perguntas que a gente fazia, ia, o jeito que eu brinquei ia montando frases com as letras, entendeu? Mas eu acho que não é o jeito certo de brincar. Não, eu também brincava assim. Aí tinha assim, não, tipo, tu tinha que perguntar se tu podia entrar, tinha que perguntar se tu podia sair. Tem o jogo da moeda também. Da moeda eu não conheço. Moeda, vamos supor, cara ou coroa, sim ou não? É só tacar pro alto e ficar fazendo pergunta. É sim ou não? Porra, teve um dia brincando, eu joguei pro alto, pode sair da brincadeira? Aí caiu não. Saí correndo, irmão. Tá maluco. Ainda tá na brincadeira, tem que jogar de novo. Ah, na primeira que saiu correndo? Sim. Ah, porra. Assim, saí correndo. Ainda tá brincando, né? não podia tentar de novo? Não sei, cara, não tentei. Eu já vi nego desesperado por causa dessa porra, na época que eu brincava de compasso. Cara, só que eu brincava, tipo, na escola, e era meio hardcore. A gente pegava com compasso e tirava sangue do braço e botava no papel. Aí é sacanagem. Ah, é? É. Era maluquice, mas a gente fazia isso. E, cara, eu vi um moleque ficar desesperado, porque ele tava querendo sair e tava dando não, não, não, não, sempre, sempre, sempre. Ele tava muito desesperado mesmo. É, aí pega, né? Mas eu acho que, tipo, não brincava muito certo, não. Porque era um moleque controlando, controlando entre aspas. Ele tava controlando, eu sei. Mas ele tava com a lapiseira em cima do compasso e o compasso girando. Eu nunca tentei, mas dá pra controlar, com certeza. Dá. Então, não, não era muito verdade, mas... Que na época dava medo. Dava medo pra caralho. Meu primo, mais novo, ele fica me contando algumas coisas que eu não acredito nas coisas que ele conta, não. Se um dia acontecer comigo, tudo bem, mas assim, ele contando, eu não acredito. Ele foi me contar que a brincadeira do compasso, que uma amiga dele foi brincar com eles, que ela tirou a mão, que o compasso se mexeu sozinho, que rodou sozinho, sem nada encostar. Aí começou a enfiar um monte de coisa maligna da brincadeira. Aí eu fiquei na minha, né? Mas eu não acredito nisso, não. Ah, isso aí é... Cara, eu tô arrepiado. Isso aí é a história de Salles. Depende, assim, eu não acredito muito nisso, não, mas tem a parada do jogo do copo também. Sabe como é que é? Não, não quero saber. Eu não vou brincar, o que eu vou querer saber? O jogo do copo é mais ou menos... É a mesma coisa que o jogo do compasso. Mas ele, o copo vai dizendo, o copo vai dizendo sim ou não. E tem as letras em volta pra formar as palavras, beleza. Só que, tipo, começou essa merda de jogo de copo, porque parece que um pessoal tava brincando. E do nada, a garota perguntou uma coisa, e o copo, tipo, explodiu. A garota perguntou se alguém dali ia morrer. O copo explodiu. Disse que, e acabou dizendo que sim. E um dia depois, essa garota morreu num acidente de carro. Eita. Uma vez eu gostava de ver vídeo de terror no YouTube, mas só quando minha mãe tava em casa. Eu vi um vídeo desse daí do copo, cara. Nunca mais vi vídeo nenhum de terror. Tá maluco, né? Estavam brincando disso, aí a luz apagou e começaram. Nossa. Não fala não. Caralho, eu tomei um susto com uma mosca aqui. Teletubbies, vocês viram Teletubbies? Teletubbies é legal. Então, galera, o Guilherme tá indo dormir porque ele tá todo se cagando e... Não, não é isso não. Eu vou ter que desligar aqui porque eu tenho... Cada um tem seu tempo e o meu, vou parando por aqui. Deu pra brincar, deu pra assustar e deu pra se assustar. Chegou, né? Sua hora, Guilherme. Caraca, para. tô zoando. Não, mas é assim, essas historinhas assustam quando você tá num lugar que a luz não acende porque tá queimada e sozinho. Aí dá uma assustadinha. De madrugada. É, tá bom. Eu vou ficar por aqui. Então, pessoal, eu vou mijar andando. Um abraço e uma boa noite. Se tiver de noite, boa tarde. Se tiver de tarde, bom dia. Se tiver de dia. Mas escuta de noite. Não sei a hora que a pessoa escuta. Escuta de noite. Fui. Seres ver a ver quién sigue activo, pero al igual es sentir el piso, digo, soy el ser que sigue vivo. Abre los ojos a la realidad, abre la boca para pedir piedad, camina lentamente a la vecindad, siente la marea. Outra lenda urbana mais light. Não, tem uma clássica, que é inclusive a do episódio piloto do Sobrenatural, que é a Mulher da Estrada. Ah, acho que essa eu conheço. Ela tá pedindo carona, pedindo ajuda, porque o carro dela sofreu um acidente. Tu vai seguindo ela, quando tu chega, ela tá morta dentro do carro. Não, não sei, isso pode ser uma versão. As histórias que eu conheço, que realmente é uma mulher pedindo carona. Tipo, uma mulher no meio da estrada, no meio da estrada, longe da porra toda. Ela pedindo carona. Aí A pessoa dá. Aí mais na frente tu vai passar numa curva. A mulher fala, toma cuidado com essa curva, que eu morri aí. Aí tu olha pro lado, ela sumiu. E aí que dá medo pra caralho isso. Mas ela... Porque a mulher sumiu. Mas ela faz alguma coisa contigo? Nessa versão não. Mas existem versões que tipo, ela te seduz, faz você beijar ela e ela arranca a tua língua. Ou tipo, ela te leva pro cemitério e você e te deixa lá. E você fica perdido e... Seu carro some, não sei, alguma coisa. Porra, o carro sumiu, é sacanagem. Ela leva teu carro, uma porra dessa. Mas tipo... História de manhã. A gente não aterrou, é assalto. Em outras histórias, os caras que veem essas aparições, que ela apareceu no carro, depois ela some assim, não faz nada com o cara chega numa cidade próxima, o pessoal fala que é impossível, e fala que uma garota morreu do jeito que ela falou, entendeu? Ah, beleza, mas... Tem uma outra versão dessa que é meio sinistra, porque a mulher pede carona com um táxi. Pede carona não, tipo, isso é sério, é uma história. Tá bom. Não, tem história disso. Inclusive foi o que eu falei, tipo, foi a base do episódio piloto do Sobrenatural. O Calhau deve lembrar. Lembro vagamente, tem muitos anos. Que tipo, mas no Sobrenatural ela já era mais hardcore, que ela pegava os caras e tipo, fazia os caras caírem no rio. E do alto cair tipo numa ponte no rio. Tudo mentira, né? Porque todo mundo sabe que isso é só invenção de mentes fracas. Não tem que se preocupar com essas paradas. Só tem que ter. Mondrongo? Mondrongo? Calhau? Você tá aí, Calhau? Mondrongo? Mondrongo? Help! Ajuda! Fodeu!